Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo, que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E é isso justamente que nós acabamos de cantar. Mas o Senhor virá. E Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Como é que canta mesmo, Dunga? Pois Deus é santo, santo. Quer que cante? Cantando. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus é santo, santo, santo, que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo, e a santidade a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E você sabe que não fomos nós quem escolhemos as leituras, são as leituras próprias. Até você pode acompanhar pelo seu evangelho, pela sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 17. E começa no versículo 26, que diz: como aconteceu no tempo de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E veja, Jesus não está dizendo, pode ser que seja, quem sabe vai ser, não. Jesus está dizendo que vai ser como nos dias de Noé. Você sabe muito bem o que aconteceu no tempo de Noé. Quando a gente vai ao Antigo Testamento, ao livro do Gênesis, vê que o próprio Deus, como que se desiludiu da humanidade. Por causa das suas obras, por causa da sua depravação. E Deus como que se arrependeu de ter criado os homens. Tal era a depravação que havia na face da terra. Foi por isso que Deus mandou que Noé construísse uma arca para salvar ele e toda a sua família e aqueles que acreditassem nisso. E você sabe como o pessoal gozou da cara de Noé? Que coisa mais ridícula, eles preparando uma arca. Mas como o próprio Evangelho nos lembra, depois veio o dilúvio, e todos eles foram submersos naquelas águas. Deus queria que todos eles perecessem? Não, Deus não queria que eles perecessem. Deus queria que eles entendessem. Deus queria que eles mudassem de vida. Deus queria que eles se tornassem santos, porque foi para isso que eles foram criados. Mas infelizmente, porque não quiseram ouvir, porque não quiseram abrir os olhos, porque além de falar, Deus fez uma coisa concreta, uma arca sendo construída numa região seca, onde não chovia, era um sinal muito claro, para quem não quisesse ouvir, então ver. Mas eles não quiseram nem ouvir, nem ver. E foi por isso que pereceram. E o Evangelho continua dizendo, está logo na frente, versículo 28, será como no tempo de Ló. Jesus não está fazendo uma conjectura, pode ser que seja. Não, Jesus afirma, será, como no tempo de Lote. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Quer dizer, tanto lá no tempo de Noé, como no tempo de Lote, todo mundo empurrava a vida, como sempre foi. Mas como a palavra continua dizendo, mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, caiu do céu uma chuva de fogo e enxofre, que causou a morte de todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. E a pergunta é essa: Deus quer que nós pereçamos? Não, ao contrário. Deus quer que todos nós nos salvemos. Jesus disse claro: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Foi para isso que Jesus veio, e ele foi muito claro. Eu repito, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Você sabe muito bem como Jesus muitas vezes se comparou ao pastor, e o pastor não queria perder ovelha nenhuma, porque cada uma delas era preciosa. O próprio Jesus contou aquela parábola do pastor que estava com 100 ovelhas, uma só se perdeu, ele acaba deixando as 99 no aprisco e sai à procura daquela que havia se perdido. É assim, Jesus pastor não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Então, meus irmãos, se nesse tempo, se nessa época privilegiada em que nós vivemos, em que o Senhor tem derramado o seu Espírito Santo, eu queria que você notasse que, graças a Deus, já faz 35 anos que Deus está derramando o seu Espírito na face da terra. Isso tudo começou em 1967. Muitíssimos de vocês ainda não existiam. Nós somos uma bem-aventurada geração. Dizendo que você ainda não existia é para dizer que nós somos uma bem-aventurada geração. Nós nascemos dentro, você nasceu, eu não, mas você nasceu dentro dessa bem-aventurada geração que já há 35 anos vem recebendo o derramamento do Espírito Santo. E que impressionante isso, quando o Senhor derrama o seu Espírito, também o próprio Espírito Santo suscita de novo no nosso coração essa verdade que sempre esteve no Evangelho, que sempre esteve na palavra de Deus. Não é que nós agora estamos tomando esses trechos. Também 35 anos atrás, o Evangelho do dia de hoje era este. Só que o Senhor colocou nova luz nos nossos olhos e nos nossos corações, para nós entendermos a realidade do Senhor que vem e que Ele está cada vez mais próximo. É o Espírito Santo quem está suscitando em nós, inclusive essa expectativa. Essa expectativa, o Senhor está suscitando, o Espírito Santo está suscitando nos nossos corações essa expectativa, que o Senhor venha e que o Senhor venha logo. E veja, isso não é estranho não. Hoje providencialmente você vê quantos sacerdotes concelebrando, e em todas as missas nós repetimos duas, três vezes esta mesma verdade. Por exemplo, logo depois da consagração, quando o padre diz: eis o mistério da fé, o que é que nós respondemos? Vinde, Senhor Jesus. E vinde, Senhor Jesus, é um clamor que é tirado do livro do Apocalipse. Vinde, Senhor Jesus, é um clamor que a igreja colocou nos nossos olhos. Veja, após a reforma litúrgica trazida pelo Concílio Vaticano II, a igreja colocou nos nossos lábios este pedido: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. E logo depois do Pai Nosso, quando nós rezamos aquela oração: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, continua comigo, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Enquanto o quê? Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E nós não podemos cometer uma mentira litúrgica. Nós não podemos dizer uma coisa e sentir outra. Falar uma coisa com os lábios e, na verdade, ter outra no coração. Não. Enquanto vivendo a esperança, é uma esperança, é uma expectativa essa, enquanto vivendo a esperança, aguardamos. Até nós podíamos dizer, em alegre expectativa, a vinda do Cristo Salvador. Meus irmãos, nós precisamos, como os primeiros cristãos, aguardar. Interessante que nessa tradução, que nós estamos espalhando para colocar na mão de todo brasileiro, é a Bíblia mais barata que eu já encontrei, foi por isso que a gente abraçou espalhar essa Bíblia para o Brasil inteiro. Você tem a sua, muito bem, graças a Deus, Deus te abençoe, mas quanto brasileiro não tem? Quantos jovens não tem a sua Bíblia e precisam ter a Bíblia? Nesses tempos finais, nós precisamos ter a Bíblia na nossa mão, porque afinal das contas, há mil coisas fazendo a nossa cabeça, e é preciso que a Bíblia, que a palavra de Deus, faça a nossa cabeça e o nosso coração, mais do que nunca é necessário. Foi por isso que Deus deu esse impulso, para colocarmos na mão de todos, se eu puder colocar na mão dos 160, 170 milhões de brasileiros a Bíblia, eu coloco. Mas pelo menos 1 milhão, para começar, é preciso colocar. Não para vender Bíblias, mas para colocar a Bíblia na mão das pessoas. Ainda agora, voltando de viagem, eu havia conversado com padres poloneses que viveram atrás da cortina de ferro. Você sabe que faz muito pouco tempo, foi graças ao Papa João Paulo II, que o Muro de Berlim e a cortina de ferro caíram. Mas como eles nos diziam do horror que eles viveram, esses padres que viveram lá, que estiveram lá debaixo do regime, me contavam: vocês da América, vocês do Brasil, vocês não calculam o que seja viver debaixo do sistema marxista, vocês não imaginam o horror que seja isto. Não é apenas como sistema de governo, não, é muito pior, é como ateísmo, ateísmo teórico e prático, as duas coisas. Na verdade, eles me diziam, se ensinava o ateísmo e se vivia o ateísmo, e todas as consequências, também sociais. E eles diziam, vocês do Ocidente podem pensar que fosse uma maravilha, não, não era maravilha nenhuma, era um horror viver debaixo do sistema comunista, além de tudo aquilo que se padecia nas prisões, nos trabalhos forçados, nas mortes. Vocês não imaginam o que seja isso. E eles me contavam o verdadeiro contrabando que se fazia da Bíblia, porque as pessoas mais do que nunca precisavam da Bíblia, precisavam. Então a Bíblia era como que contrabandeada, porque era proibido, e se alguém era pego com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, era punido, porque na verdade o Estado vivia o ateísmo, quer dizer, sem Deus, não tem Deus, não, vamos dizer assim, é como se dissesse, não tem esse negócio de Deus, não, o negócio é viver, o negócio é trabalhar, o negócio é produzir, e é preciso produzir, e essas questões de Deus só distraem as pessoas, o negócio é produzir, para melhorar, para ter melhores padrões de vida, é isso. Esse negócio de Deus e de religião só atrapalha, só distrai, por isso era proibido. Veja a beleza que nós estamos vivendo nos tempos de agora. Entre eles era preciso contrabandear a Bíblia, e como eles faziam questão de ter uma Bíblia, às escondidas, eles só podiam ler às escondidas. Me falavam também na missa, onde só se podia ter a missa às escondidas, porque era proibido. Mas o mais duro, gente, é que isso vai acontecer conosco também. E nós vamos esperar que cheguemos a esse tempo para então acordar e daí sim correr atrás da palavra de Deus, daí sim correr atrás da igreja, daí sim correr atrás da santidade, daí sim pensar em conversão. Não, é por isso que o Senhor nos dá esse tempo. É por isso que o Senhor está dando a nós toda esta graça. Eu preciso dizer a você que aquilo que eles viveram debaixo do sistema, primeiro nazista, porque a humanidade já teve duas demonstrações, primeiro debaixo do nazismo, e você sabe quantas pessoas morreram nos campos de trabalho forçados, quantas pessoas morreram em Auschwitz, na mesma Polônia. Auschwitz está na Polônia, onde morreram milhares e milhares de pessoas, especialmente judeus. Veja, isso aconteceu durante o nazismo para o povo do Antigo Testamento, os nossos irmãos, os judeus. Se matava judeu como se matava mosca, é assim como se coloca veneno para matar mosca, porque mosca só incomoda. Foi assim que mataram os judeus no tempo do nazismo. O que se vê ainda hoje quando se visita Auschwitz, aqueles fornos crematórios onde se queimavam as pessoas, ou aqueles chuveiros de gás, porque as pessoas eram enganadas, até mandavam que elas tirassem as roupas, porque elas esperavam por um banho, estavam todas naquelas prisões, naqueles trabalhos forçados. Elas iam até contentes para tomar o banho, eram chuveiros. Só que na hora que abriu o chuveiro, não era chuveiro de água, era de gás. E todas aquelas pessoas morriam na câmara de gás, em poucos segundos. Morria-se como moscas. Essa foi a grande primeira demonstração para a humanidade. Veja, assim como nos tempos de Noé, não apenas Deus falou, Deus mostrou. A que leva uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem Cristo, uma sociedade sem Evangelho. E depois aconteceu uma segunda demonstração debaixo do sistema marxista, como eu acabei de contar. E nós vamos esperar que isso aconteça agora para nós cristãos, para nós do Ocidente, para criarmos jeito e para criarmos juízo nessa nossa cabeça? Não, meus irmãos. É por isso que o Senhor está nos alertando nos tempos de hoje. Porque aquilo que aconteceu a um povo, que foi a um povo do Antigo Testamento, aquilo que aconteceu numa região da terra, que foi aquela região atingida pelo sistema marxista, as duas demonstrações de Deus, vai acontecer universalmente quando vier o domínio do anticristo, um governo universal e único, que já está se procurando implantar. E não duvide, o mundo inteiro, inclusive na sua globalização, está caminhando para isso, a passos apressados. Nós vamos esperar quando chegar a religião universal e única, que são as duas coisas que vão estar conjugadas, o anticristo e o falso profeta, onde por um lado haverá um governo único em toda a face da terra, inclusive seu governo único vai ser colocado para facilitar as coisas, para que haja comida para todos, para que haja escola para todos, para que haja saúde para todos, para que haja trabalho para todos. O anticristo não vai aparecer como mal, não, pelo contrário, ele vai aparecer como salvador da pátria, e daí no caso o salvador da terra, o salvador da humanidade, é justamente o anticristo. Aí a palavra anticristo, se apresentando como o salvador da humanidade, claro que no material, mas todo mundo vai pensar que ele é bonzinho, vão aplaudir, vão aceitar, vão acolher, vão aceitar o seu sinal, a sua marca. E é por isso que o Senhor está nos preparando agora. Veja, eu não estou pregando teoria, eu não estou falando em vão. E o Senhor quer que nós falemos a esse respeito. que nós tenhamos clareza, ou nós precisamos repetir o que aconteceu no tempo de Noé e o que aconteceu no tempo de Lote, onde eles foram pegos de improviso. O Senhor quer que nós saibamos disso tudo para não sermos pegos de improviso, como aconteceu no tempo de Noé. O Senhor quer que nós saibamos de tudo isso, que nós abracemos isso de coração, para que não aconteça como aconteceu no tempo de Lote. O Senhor não quer que nós sejamos surpreendidos como foram surpreendidos os judeus no tempo do nazismo. O Senhor não quer que nós sejamos pegos de improviso, como aconteceu nos tempos do marxismo, onde não somente a Rússia, mas todos aqueles países do leste europeu acabaram sendo até mesmo literalmente cercados pelo Muro de Berlim e pela Cortina de Ferro. Claro, não haverá mais nem cortina, nem muro. Pelo contrário, será um governo universal. E será também uma religião universal. Mas debaixo de quem? Debaixo do anticristo e debaixo do falso profeta. E por que falso profeta? Porque, claro, ele aparecerá como profeta, mas falso. Ele é anti. E é por isso que agora, nesses tempos, o Senhor vem nos alertar. E eu dizia que justamente nesta tradução da Bíblia se mostra que os primeiros cristãos tinham uma ardente expectativa da vinda do Senhor. Gente, as duas coisas aconteceram. Todo cristão era batizado no Espírito Santo, e por isso eles eram ardorosos, e por isso o Evangelho foi a toda aquela região no tempo conhecida, onde era possível chegar. Eles chegaram com o Evangelho. É uma maravilha, é uma maravilha. Todos eles morreram ainda no primeiro século. João foi o que viveu mais, mas no final daquele primeiro século, João já tinha morrido. Hoje nós tivemos a segunda carta de São João. Mas todos os cristãos, graças a Deus, eram cheios do Espírito Santo. E naquele pouco tempo que eles tiveram, não chegou a 70 anos, o Evangelho chegou a todas as partes conhecidas da terra. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. E segunda coisa, todos eles tinham uma expectativa, uma gloriosa expectativa, uma grande expectativa da vinda do Senhor. Eles esperavam o Senhor, eles estavam aguardando o dia do Senhor. E nós ouvimos às vezes pessoas todas dizerem: está vendo, eles também se enganaram, eles esperavam que Jesus viesse na época deles e não veio nada. Não, eles não estavam enganados. É isso que Deus quer que nós vivamos, que todos nós vivamos na alegre expectativa da vinda do Senhor. Todos nós vivamos assim. E principalmente esta nossa geração. Esta nossa geração, que como o Papa João Paulo II disse em Denver, quando aconteceu lá em Denver, nos Estados Unidos, a Jornada Mundial da Juventude, o Papa disse: disse aos jovens, vocês são a bem-aventurada geração que vão ver Jesus em glória. Depois daquela afirmação, eu nunca mais tive dúvida. Nós somos, especialmente você, que nasceu nesses últimos 40 anos, porque uma geração tem 40 anos, você que nasceu nesses últimos 40 anos, portanto você que tem menos de 40, menos de 30, você que tem por volta de 20, você que tem menos de 20 anos, você faz parte dessa bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. E nós que já temos cabelo branco, mas vivemos ainda, também temos essa alegre expectativa e precisamos ter. Eu quero estar quando Jesus vier, eu quero estar, e eu quero que você esteja também. E mais do que isso, assim como eu quero ver Jesus vindo em glória, eu quero que você veja também, que você não tenha sido fulminado antes, no desespero, no medo, na corrida, porque quem não estiver preparado, gente, vai ficar literalmente assustado, assombrado. desesperado, em pânico. Acontece um problema num campo de futebol, lá num canto na torcida começa um quebra-pau, de repente a arquibancada inteira se põe em pânico. Pior ainda se acontece um incêndio dentro no salão, é só gritar fogo, é só um sinal de fogo, é só para as pessoas verem labaredas, o pânico pega todo mundo. Você não imagina o que vai ser, e veja, não é porque o Senhor vai causar pânico, que o Senhor vai querer destruir, não, o Senhor não virá para destruir nada, Ele virá para implantar o seu reino. Deixa eu dizer, na fuga, antes dele ser acorrentado e devolvido ao abismo, porque é isso que diz o livro do Apocalipse, o inimigo, Satanás, o demônio, vai querer chutar todo o castelo de areia que ele construiu. Eu preciso lhe dizer isso. O livro do Apocalipse diz que logo antes de Jesus vir, o demônio vai ser acorrentado, vai ser devolvido ao abismo, e não poderá mais nos tentar. Nós estaremos livres dele. Isso está no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Mas antes que isso aconteça, antes que ele seja devolvido ao abismo, acorrentado, preso, de onde não vai poder mais sair, ele vai querer destruir, como criança que chuta o castelo de areia que fez, ele vai querer destruir tudo aquilo que ele construiu às nossas custas, nos enganando covardemente, sujamente, nos enganando. Ele vai querer destruir tudo isso, para nossa desgraça. Deus não vai querer causar pânico, não, somente aqueles que estiverem preparados, aqueles que esperaram o Senhor, aqueles que caminharam para a santidade. Eu repito, apenas aqueles que se encaminharam para a santidade, lutaram pela santidade, viveram pela santidade, eles terão lucidez para saber que aquele é o momento da vinda do Senhor e não vão entrar em pânico. Se tiverem algum sustinho, logo logo vão perceber, nós estamos aí na iminência da vinda do Senhor. Eles já terão no coração essa expectativa que vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E quando chegar o dia do Senhor, haverá tanta expectativa nos nossos corações, que os acontecimentos que vão acontecer, quando o próprio inimigo começar a destruir o que ele fez. Porque veja, agora, são 2 meses atrás, quando no dia 11 de setembro nós comemoramos um ano da queda daqueles 2 prédios gêmeos. Gente, a humanidade viu. Eu sei que foi um ato de terrorismo, mas o próprio inimigo, o causador disso, e o causador de toda agressão, de toda violência, o causador de toda morte, o causador de todas essas desgraças que estão por aí, ele deu uma demonstração muito clara para a humanidade, o que ele quer fazer e o que ele vai fazer. Foi apenas uma amostra grátis, onde o próprio Estados Unidos, com toda a tecnologia de defesa que eles têm, eles foram surpreendidos. Quem imaginava naquela manhã de 11 de setembro ser vítima daquele atentado? Ver com os próprios olhos, o pior ainda, estar lá naquele local. Quem imaginava? Nós vimos também como rapidamente, em questão de hora, o mundo inteiro viu, não apenas ouviu, o mundo inteiro viu. O Senhor está dando à humanidade a demonstração, assim como Ele fez Noé construir uma arca, para que não apenas ouvissem, mas vissem. O Senhor está permitindo, veja, eu repito, não foi Deus quem fez aquela destruição, não, quem fez aquela destruição é o inimigo, que vai fazer a destruição antes de ter que cair fora. Ele vai querer derrubar, pôr no chão tudo aquilo que Ele construiu, esse castelo que Ele construiu. Deus permitiu que ele deixasse uma demonstração, e lá está, para a humanidade inteira ver, para ninguém ficar enganado. Gente, a nossa geração, a minha, a sua geração, precisa criar juízo. Nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. Portanto, só podemos viver em santidade, só podemos viver em santidade. A nossa geração é uma geração bem-aventurada, primeiro, que tem recebido já há 35 anos o derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos criar jeito, nós precisamos fazer jus à graça que estamos recebendo do derramamento do Espírito Santo. E a nossa geração recebeu hoje uma visão nova e uma expectativa nova da vinda do Senhor. As gerações passadas não agiam assim. É por isso que você vai encontrar nos livros antigos, você não encontra. E muita gente tola começa a dizer, não, isso é invenção de agora. Não, não é invenção, é o Espírito Santo mesmo, que assim como Ele suscitou na primeira geração de cristãos, toda aquela expectativa da vinda do Senhor, e eles não erraram, Deus queria que eles vivessem assim. Também agora, nós que somos não a primeira, mas a última geração, antes da vinda do Senhor, é. Jesus sobe ao céu na ascensão. A primeira geração que veio depois disso era uma geração cheia do Espírito Santo. Aqueles 40 anos, aquela geração era de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Todos os cristãos eram batizados no Espírito Santo. Todos os cristãos tinham e usavam os dons. Todos os cristãos oravam na linguagem do Espírito. Todos, sem exceção. Ser cristão era sinônimo de ter o Espírito Santo e ter os dons do Espírito Santo. E toda aquela geração, a primeira geração, logo depois de Jesus ser arrebatado para o céu, aquela primeira geração tinha a expectativa da volta do Senhor, como o anjo deixou para eles. Esse Jesus que acaba de você ser arrebatado para o céu, Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. E eles aguardavam que o Senhor viesse. Agora, nós que somos a última geração antes da vinda do Senhor, veja bem, o Senhor é arrebatado ao céu e acontece a primeira geração. Agora, o Senhor virá e nós somos a geração que precedemos essa vinda do Senhor. Assim como Ele foi arrebatado, disseram os anjos, Ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Vocês verão o Filho do Homem descendo sobre nuvens do alto do céu. Nós que somos essa geração, recebemos também esse derramamento do Espírito Santo. Não é à toa, não é que nós somos melhores do que as gerações que nos precederam, não. É que o Senhor está repetindo para a nossa geração o que Ele fez para a primeira geração. Gente, eu estou lhes trazendo uma verdade maravilhosa, uma verdade básica. Nós, nos tempos de hoje, precisamos entender as coisas assim. O que o Senhor fez na primeira geração, Ele volta a fazer na última geração. E nós somos a última geração antes do Senhor vir na glória. Nós somos a bem-aventurada. Não fique assustado, não fique com medo. Não pense nos desastres que o inimigo vai querer causar e vai causar. O próprio Jesus fala a esse respeito. Mas não é Deus que vai causar esse cataclisma. Não, é o inimigo. Eu repito, com um moleque, porque moleque que faz isso, que chuta o castelo de areia que fez, é criança inconsequente. Ele vai também destruir, vai pôr no chão o castelo que ele construiu, um castelo de areia, mas que ele construiu. Por isso, deixe de ser tolo, pula logo fora. Você não pode continuar vivendo nesse castelo enganoso, covardemente enganoso, mentiroso. Não, gente, nós precisamos inclusive despojar-nos de todas as coisas do mundo, esse mundo encantador, esse mundo que realmente quer nos encantar, encantar os olhos, encantar o coração, encantar-nos. Mas o mundo falso, o mundo mentiroso, não é o mundo de Deus, é o mundo do príncipe deste mundo. Você não pode continuar se deixando enganar, pelo contrário, você precisa acreditar na palavra de Deus. Como a música diz, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Comigo, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Para valer comigo, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo. a santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Como um disco que, como aqueles discos antigos, você não pode ver ainda, só os que vão participar do festival virão, porque eles vão se arrumar aqui embaixo, no palco. E lá embaixo, onde eles vão se preparar para subir aqui para cima, para poderem participar. E depois, quando tiverem se apresentado, eles vão descer por aqui também, e lá vão ser recebidos. Aqui embaixo do palco está toda a parede enfeitada de discos, aqueles discos antigos, não é? Aqueles desse tamanho, de cor preta, feitos de que mesmo? De vinil, feitos de vinil. Aqueles discos antigamente que até usavam uma agulha, no meu tempo, o tempo da agulha ainda, era agulha. É, agulha mesmo de metal. A gente tinha que trocar várias vezes. Claro, eu não nasci em 67, nem em 70, nem em 80, nem em 82, nem em 85. Eu nasci em 36, então volta para trás bastante tempo. Mas aqueles discos antigos, às vezes pegavam ali um furinho, um desvio, e ficava repetindo: que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade, e é isso que o Senhor quer que você tenha. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Ele quer que você tenha isso na cabeça, na cabeça, na cabeça. Que você tenha isso no coração, no coração, no coração. Que você tenha isso em todo o seu ser, em todo o seu ser. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Gente, inclusive porque já já nós não aguentaremos mais viver nesse mundo. Mesmo social e economicamente, nós não conseguiremos mais viver nesse mundo. É por isso justamente que o anticristo vai surgir como solutor de todas essas questões. Preste bem atenção àquilo que eu estou lhe dizendo. Aparecerá um solutor que vai dizer, que vai resolver todas essas questões. E aliás, ele vai entrar resolvendo. E como a Bíblia diz, será um tempo curto. Serão 3 anos e meio, nem chegará a 4. Para que tenha olhos para ver, que veja, não chegará a 4, será um tempo curto, mas nesse tempo nós veremos também quem Ele é. É por isso que o Senhor agora quer que nós sejamos alertados, para não sermos surpreendidos, inclusive por esse anticristo que vai surgir como o Salvador da humanidade. Preste bem atenção. E muita gente, desculpe, também como mosca, vai aderir, tudo tontinho, cabecinha feita. É por isso que agora a nossa cabeça e o nosso coração precisa ser feito pela palavra de Deus. É preciso que você tenha a palavra de Deus no coração. É preciso que você tenha a palavra de Deus, não como chapéu. Você tem a palavra de Deus realmente na sua cabeça, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Você não pode ser cabecinha feita por aí, não, pelo contrário. Eu preguei para todos. Agora eu preciso dizer a você que é músico, você que toca, você que canta, você que grava, você que compõe. Nós músicos fomos escolhidos pelo Senhor para sermos da primeira fila. Naquele tempo, os músicos, não precisa ter medo não, viu? Não precisa fugir não, calma, tranquilidade, nada de mal. Não tenha receio. Nós músicos, como nos tempos de Jesus, como nos tempos do Antigo Testamento, somos colocados na primeira fileira. Somos colocados na primeira fileira. Você precisa estar na primeira fileira. porque nós seremos colocados na primeira fileira. Para quê? Para inclusive levar todos os outros por este caminho, nessa batalha, para a qual já estamos caminhando muito rapidamente, estamos perto, perto, perto. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá. E Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Senhor, Tu tens derramado o Espírito Santo nesses 35 anos, Senhor. Desde 1967, o Senhor tem derramado o Espírito Santo como nunca foi derramado. A nossa geração, Senhor, está recebendo a graça da primeira geração. Senhor, derrama hoje o Espírito Santo de forma nova. Peça você também. Sim, Senhor, derrama em porção dobrada o Espírito Santo sobre cada um de nós. Senhor, nós somos guerreiros da primeira fileira, Senhor. Somos destinados a ficar na primeira fileira, Senhor, indo para a luta, Senhor. Somos combatentes, Senhor. Dá-nos essa graça. Derrama sobre nós hoje, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, agora, nessa celebração da Eucaristia. Derrama o Teu Espírito Santo. Pela força da Tua Palavra, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Para estarmos preparados, prontos, derrama o Teu Espírito Santo. Para não sermos enganados, derrama o Teu Espírito Santo. Senhor, para estarmos fortes e persistentes, derrama sobre nós o Espírito Santo. Para não sermos enganados, derrama sobre nós o Espírito Santo. Para termos, Senhor, como a primeira geração de cristãos, a alegre expectativa do Senhor que vem, que nós, a última geração, Senhor, tenhamos a mesma expectativa do Senhor que virá. Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Enche-nos com o Espírito Santo. Sim, Senhor, dá-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo. Porque se para a primeira geração Tu deste, Senhor, uma porção, nós que somos a última, nós precisamos pelo menos de porção dobrada daquele derramamento que o Senhor concedeu à primeira geração. Sim, é isso que nós pedimos, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito Santo que recebeu a primeira geração de cristãos, porque nós não somos a primeira, nós somos a derradeira, nós somos a última geração, Senhor, que prepara a Tua vinda. Então, Senhor, nós especialmente, os mais jovens especialmente, Senhor, estão pedindo, estão suplicando, estão se dispondo, estão se abrindo. Senhor, eles querem ser santos, eles querem lutar contra o pecado, eles querem lutar contra o mundo, eles querem lutar, Senhor, contra toda essa mentira. Eles querem, Senhor, lutar contra o inimigo. Mas para isso eles precisam do Espírito Santo. Eles querem ser santos. Elas querem ser santas, mas para isso eles precisam, elas precisam do Espírito Santo. Derrama sobre todos nós, sobre cada um de nós, derrama o Espírito Santo, Senhor, que sejamos uma bem-aventurada geração cheia do Espírito Santo, esperando o Senhor na glória e preparando a vinda do Senhor na glória e apressando a vinda do Senhor pela nossa santidade. Solta a sua voz. Candare amania Eli alabatandari omane nikara Cola banana niala, coria maniala batiria. Somos, Senhor, somos essa geração, essa bem-aventurada geração, Senhor, que entre outras coisas não se amedronta, pelo contrário, que permanece firme, Senhor. Solta essa voz, canta com todo o pulmão. Mais um Senhor virá. Yeah. Santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. Nós acabamos de ter aqui, graças a Deus, uma linda demonstração do Senhor. E você entendeu perfeitamente Você entendeu perfeitamente. Louvado seja Deus. Você entendeu? Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. E o Senhor continua isto, obrigado. Amém. E o Senhor continua dando a nós um sinal. Continua. Porque veja, tudo que nós falamos vai demorar muito pouco tempo. Claro, a Bíblia fala de 3 anos e meio. Mas serão também 3 anos e meio de coração na mão. Para isso precisamos estar preparados. Mas veja, o Senhor continua dando sinal. Dá uma olhada ao redor. Vai ser assim, gente. Enquanto o mundo ao nosso derredor vai ser um cataclisma, e muitos haverão de se apavorar, porque não entenderão que o que estará acontecendo é apenas a fúria do inimigo em fuga. Sim, é a fúria do inimigo em fuga. Antes dele ser acorrentado e devolvido ao abismo, ele vai querer destruir, como eu dizia, o castelo que ele construiu. Então ele vai sair numa fuga desvairada, destruindo tudo. Mas os que são de Deus estarão salvaguardados. É por isso que você precisa ser de Deus desde agora. Não vai dar para improvisar. Não vai dar para improvisar. Os que são de Deus serão salvaguardados. Eu estou lhe dizendo com a mesma certeza de tudo aquilo que eu preguei. Os que são de Deus, os que são fiéis a Jesus, aqueles que lutam para viver o Evangelho, aqueles que buscam a santidade, embora sendo fracos, mas lutam pela santidade, estes estarão salvaguardados. Dá uma olhada de novo ao redor, dá uma escutada aquilo que está ao nosso derredor. Mas nós estamos aqui guardados, protegidos. Se entra em umas gotinhas de água, é um ventinho que entra, mas o que é isso? Nós estamos salvaguardados, nós estaremos salvaguardados. Eu quero você salvaguardado quando tudo isso acontecer. Eu quero que você seja guardado, protegido quando tudo isso acontecer. Por isso, permaneça no Senhor agora, viva no Senhor agora, viva em santidade agora, porque quando chegar o dia, nós estaremos guardados, protegidos, porque o Senhor vai guardar os seus. Você entendeu perfeitamente. Louvado seja Deus.